Bandidos assassinos. Conhece seu sorriso. Vocês são a história que surge a nossa história. Fora nos compra por esmolas, propostas indecentes enganam nossa gente.